vai se abrir e a glória de Deus vai descer sobre ti. É hoje que o meu Deus vai fazer milagres acontecer por você. Se prepare para receber poder. Se você crer, estende a tua mão, eu vou profetizar. Eu profetizo que o mar vai se abrir. Eu profetizo que as muralhas vão cair. Eu profetizo com unção e poder. Eu profetizo algo vai acontecer. Eu profetizo sobre tua vida agora, que todo laço, todo mal vai embora. Eu profetizo que você vai cantar o hino da vitória. É hoje que o céu vai se abrir e a glória de Deus vai descer sobre ti.